que Falcon Teneré. Acelera na curva, pega na minha cintura. Liberdade, aventura, te leva onde tu quiser. Ele quer ventinho na cara, anda de XRE. Essa mina é mó cavala, pique Falcon Teneré. Acelera na curva, pega na minha cintura. Liberdade, aventura, te leva onde tu quiser. Sempre pronta pra dar fuga, essa pista é uma uva. Se breca, vai de segunda, nós toca, não é garupa. Cê sabe bem o que tu quer. Quer pilotar essa XRE? É, cê sabe bem o que tu quer. Você quer ter essa mulher? É, ela é mó grandona, pique Falcon. Eu e você, embaixo do seu edredom. Nós pega fogo tipo álcool, pouco pra entender. Só você e eu tá bom. É mó grandona, pique Falcon. Eu e você, embaixo do meu edredom. Nós pega fogo tipo álcool, pouco pra entender. Só você e eu tá bom. E ele quer ventinho na cara, anda de XRE. Essa mina é mó cavala, pique Falcon Teneré. Acelera na curva, pega na minha cintura. Liberdade, aventura, te leva onde tu quiser. Ele quer ventinho na cara, anda de XRE. Essa mina é mó cavala, pique Falcon Teneré. Acelera na curva, pega na minha cintura. Liberdade, aventura, te leva onde tu quiser.